andrecedesmoral.com.br. Swinga, que negócio gostoso é esse, Didi? Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre, que gera na favela, que pega e não se envolve. Ela é da zona sul e eu sou da zona norte. E vai rolar festinha, vem que o cowboy tá forte. Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem balão, se pá tem balinha, vem sim. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Vem, vai. Na onda do lance, posso não cansar. Ave Maria. Na onda da paz, meu centro da paz. Na favela, que pega e não se envolve. Ela é da zona sul, o cowboy da zona norte. E vai rolar festinha. Sim, Copa, vai rolar resenha. Vai sim. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem balinha. Os paredões adoram essa onda. Sendo bem gostoso aí. Que delícia. Tá gostosinho. Em nome de Zé em Produções. 739-8114-3361. Telefone do sucesso. Que delícia. André Cedinhos. Um tal de